329, assim, a identificação. Quando o foco livre descida a 2 mil pés, ajuste padrão. 329, autorizado o final do IADS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado o final do X-Ray, a chamada estabilizada. 329. Boa, 3520. 3520, Salvador, Aracaju, pronto cópia? Pronto. Salvador, Aracaju, 190 nível autorizado, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, após direto Aracaju. 19.8, controle, 5405, transponder. 090, confirma com o ponto de voo, decola do rotário comerciário, Ponta livre, pode pro táxi. Liga posicionamento, 2-0. Sete 73, Salvador Guarulhos, aguarde a cópia. Prepare saída da El, Lia da Motiva. O ILS baixou e travou o 356-5329. Torre em 11895, bom pouso. 1895, Beto, boa noite. Foi o 35329, o ILS baixou e travou. 329, QNH 10 no 3, vento 020 graus 29, autorizado pouso, cabeceiro no 0. Ciente, autorizado, 56-5329. Estou no 173, pronto, cópia? No 173, pronto, cópia? Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, via UPS 110, Bridge, UPS 16, BHZ, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Controle de saída, 1198, acione 54 no 0. No 73, após o processamento. Subsigo 329, no solo azul 2, libera a direita, táxi via Alfa Kilo, baixo 3, posição 3. Alfa Kilo, baixo 3, para a posição 3, MP. Número 5 a bordo, 3 horas, alterna Recife. Do táxi via India e Alfa, no ponto de espera, chame torre em 1-1895, QNH 1-0 no 3. India Alfa, 1-1895, no 0 no 3, boa. Boa, 3520, era pronto. 3520, a linha decola, cabeceiro no zero, vento 030 graus, 2 nós. A linha decola, 3520. Decolou 16, controle 1198, boa viagem. 1198, boa. 2 Salvador, boa, 3520. 3520, contato radar. Controle mantém nível 190, sai da boca. Da boca, vira 190, até 3520. Dois táxis, Golo 1273. Centro Recife, 1268, 3520, boa. Via Índia e Alfa, ponto de espera do 1-0, chame torre em 1-1-8-9-5, que negar 1-0 no 3. 373, a linha decola, custo no zero, vento calmo. Decolou 3-1, controle 1-198, boa viagem. 1-9-8, obrigado. Controle Salvador, boa, boa no 1-7-3. 1-9-7-3, bom dia, contato radar, igual 360, saída da Elma. 360, da Elma. controle de morte, voa 1173. Aguarde coordenação. Bridge 1973.